acha que o nosso amor está no fim. Oh, oh, Cândida, eu vou por aí sem destino. Não passo de um peregrino que caminha sem razão. Cândida, eu já não sou nada na vida. Procuro a sorte perdida. Vem me dar a sua mão. Você me revelou que era eu o seu amor e que nunca deixaria de me amar. Mas logo veio alguém que roubou você de mim e eu não consigo e nem quero me conformar.